Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você entra a partir de agora no território da Arena Sertaneja. Os maiores sucessos, as mais executadas na semana, desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Target Radios. Todo mundo ouve, todo mundo ama Target. Como você está, baby? Tudo na paz de Deus. Assim espero. Por aqui, Ricardo Borges. E no ar, mais uma edição do Arena Sertaneja. Vamos a parada sertaneja da semana. Só os melhores pisam por aqui. Na maior rede internacional de rádios, Target Radios. Desfilam agora as 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. Aumente o volume e enquanto isso visite a referência para o mundo, targetw.com. Absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Se vicie neste mundo, targetw.com. Com o volume no máximo, vamos ao 15º lugar da semana, que fica com Leonardo. Hoje, tudo de melhor é Target. Arena Sertaneja. Número 15. Sentindo muito só, tá difícil esquecer. O que a gente fez foi lindo. Hoje, uma canção trouxe você. Nela eu pude relembrar lindos momentos, loucuras e prazer.

faz a sombra desse amor. Aguarde oceano pra beber. Vivo mergulhado em você. Te amo pra valer. Lembre-se de não esquecer. Aguarde oceano pra beber. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja, número 12. Como o vento me deixou assim? Como pode? Mas veloz com o pensamento dominou meu sentimento, fez parte de mim. Mas seus pensamentos são maus. Você só pensa em vingança e a sua segurança é dominar. Eu já não suporto mais sofrer. Quero viver, arrumar outro pra envenenar. Como uma abelha pousa numa flor, mansa você chegou, me dando amor. Como uma abelha ferrou meu coração, deixou saudades e o veneno da paixão. Chegou em pouco tempo, suave como o vento me deixou assim. Como pode? Mais veloz que o pensamento dominou meu sentimento, fez parte de mim. Mas seus pensamentos são maus. Você só pensa em vingança e a sua segurança é dominar. Eu já não sou. Posso mais sofrer. Quero viver, arrumar outro pra envenenar. Como uma abelha pousa numa flor, nossa, você chegou me dando amor. Como uma abelha ferrou meu coração, deixou saudade e o veneno da paixão. Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E o 12º lugar da parada sertaneja nesta semana vai para João Bosco e Vinícius e Jorge Mateus, Abelha. Número 13, Victor e Léo, Água de Oceano. 14º lugar para João Carreiro e Capataz, Volta pro Meu Coração. E abrindo a contagem regressiva, Leonardo. E o 15º lugar da semana entre os sertanejos. Hoje, intervalo bem rápido e enquanto isso, acesse targetw.com. O melhor da música, moda, esporte e entretenimento. A um clique de você, se vicie neste mundo. targetw.com, a referência para o planeta. Já já voltamos, baby. Estamos apresentando Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Porque a literatura também é importante, oferecemos-te na Tina Best um espaço dedicado aos livros e aos seus escritores. Livros com Rumo. Um espaço produzido pela Rádio Universitária do Minho, retransmitido aqui na Antena Best, às quartas e aos domingos, entre as 21 e as 22 horas. Livros com Rumo. O melhor encontro com a leitura e com a escrita na Antena Best, às quartas e aos domingos, às 21 horas. Alinhas? Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Voltamos a apresentar Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Número 11. Eu não me imaginava sem você, meu bem querer, amor pra sempre. Só esses cabelos pretos me faz bem, quando não tem, fico doente. Se você não existisse, iria te inventar na forma de um anjo, mas quem diria te amar? Eu respiro você. Só você não sabe o quanto eu te quero bem. Vou te fazer a minha vítima, minha refém. Você está sempre presente na memória. Quero eternizar vocês na minha história. Eu não me imaginava sem você, meu bem querer, amor pra sempre. Só esses cabelos pretos me faz bem, quando não tem, fico doente. Se você não existisse, iria te inventar na forma de um anjo, mas nem iria te amar. Eu respiro você. Só você não sabe o quanto eu te quero bem. Vou te fazer a minha vítima, minha refém. Você está sempre presente na memória. Quero eternizar você na minha história. Se você não existisse, iria te inventar na forma de um anjo, mas nem diria te amar. Eu respiro você. Só você não sabe quanto eu te quero bem. Vou te fazer a minha vítima, minha refém. Você está sempre presente na memória. Quero eternizar vocês na minha história. www.targetw.com e viva o mundo Target. Arena Sertaneja. Número 10. Não me cobra um grande amor agora, não. Deixa eu me acostumar com seus abraços. Venho vindo de um amor mal resolvido e o meu coração sofrido tá passando mal aos pedaços. Gosto muito de você e você sabe. Se não fosse assim, não estaria aqui. Eu te peço, não insista, mas não quero que desista. Vai chegar a hora, eu vou me decidir. Eu quero te amar, eu vou me entregar. Vai chegar a hora. Eu sinto que vou te dar muito amor, mas não. Você, e você sabe. Se não fosse assim, não estaria aqui. Só te peço, não insisto, mas não quero que desista. Vai chegar a hora, eu vou me decidir. Eu quero te amar, eu vou me entregar. Vai chegar. Que você merece. Arena Sertaneja. Número 9. Cê tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Cê tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Só te esnobar que meu telefone não para. E o pior é que eu não tô valendo nada. Se chama a qualquer hora, eu vou correndo pra sua casa. Eu vou, vou, vou. Eu vou correndo. Eu vou, vou, vou. Eu vou correndo. Eu acho que saquei o porquê me trata assim. E me vejo em você e você se vê em mim. Fica me evitando no começo da balada, mas dá pras 4:30 me chamar desesperada. Eu vou, vou. Te querendo, pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Cê tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. só te esnobar que meu telefone não para. E o pior é que eu não tô valendo nada. Se chama a qualquer hora, eu vou correndo pra sua casa. Eu vou, eu vou correndo, eu vou correndo. Eu acho que saquei o porquê me trata assim. Me vejo em você e você se vê em mim. Fica me evitando no começo da balada, mas lá pras 4:30 me ligar desesperado. Eu vou, eu vou correndo, eu vou, eu vou correndo. Cê tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Cê tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Me chama, vai. Vacilos e trapaça. Se você tá me querendo, não fica fazendo graça. Porque também te quero, eu assumo pra você. Toda vez que você chama, eu vou correndo pra te ver. Vou, eu vou correndo. Cê tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Arena Sertaneja Número 8. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Sempre acreditei no amor, tive tudo pra sonhar, mas você não deu valor e apagou a luz do meu olhar. Não quero beijos que não me excitam, não quero abraços que não me aquecem, não quero olhos que não me fitam, não quero amores que aparecem, que me envolvem e depois me esquecem. Foi um erro me entregar e amar alguém assim. Foi um erro me entregar e amar alguém assim. Mas quem ama faz no coração brotar um jardim. Eu perdi seu amor, não existem mais flores dentro de mim. Não quero olhos que não me fitam, não quero amores que aparecem, que me envolvem e depois me esquecem. Foi um erro me entregar e amar alguém assim. Mas quem ama faz do coração brotar um jardim. Foi um erro me entregar. Um jardim. Eu perdi seu amor, não existem mais flores dentro de mim. Dentro de mim havia um jardim. Dentro de mim. www.target.com, a referência para o mundo. Target Radios, a maior rede internacional de rádios. Apresentamos o oitavo lugar da semana entre os sertanejos, que fica para Ataíde Alexandre, com Zezé de Camargo e Luciano. Havia um jardim. Número 9, Fernando e Sorocaba, Pega Eu. Neste bloco também, o décimo lugar, com Eduardo Costa, festa, Eu Quero Te Amar. E o 11º lugar da parada sertaneja da semana pertence a Gustavo Lima, Refém. Pausa bem rápida para mais um break. Enquanto isso, clique na referência para o mundo. TargetW.com. Música, moda, esporte e entretenimento. Você vai se viciar no melhor conteúdo. Viva este mundo! TargetW.com. Por aqui, Ricardo Borges. E só os melhores pisam aqui no Arena Sertaneja. Daqui a pouco voltamos na sua estação favorita. Afinal, as melhores rádios e os melhores ouvintes são Target. Segura aí, baby! Estamos apresentando Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Queres saber as novidades dos teus artistas favoritos? Para isso basta sintonizar as Antena Best. Aos sábados pelas 15 horas trazemos-te Socializar, o teu programa das tardes de sábado. A música mais ouvida e as novidades dos teus artistas favoritos com Tiago Moreira e Marisa Santos. Sábados pelas 15 horas na Antena Best. Alinhas? Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Voltamos a apresentar Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Número 7. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Quando estou contigo, cresce a esperança. Faz alimentar o amor em minha alma. E sem pensar, você roubou meu sentimento. O que será de mim se não te tenho? Se não estás comigo, me escapa o ar, coração vazio. Respiro, não há nada que mudar, não há nada que dizer. Se não estás comigo, não quero mais nada, me sinto vazio. E quando te amo, sinto que a teu lado perco os sentidos. Tem muito que inventar, nada que fingir. Me apaixonei por ti. Você é o que mais quero, o que eu mais sonhava. É o meu raio de luz em cada manhã. E sem pensar, você roubou meu sentimento. O que será de mim se não te ter? Escapa o ar, coração vazio. Estando em teus braços, somente a teu lado, sinto que respiro. Não há nada que mudar, não há nada que dizer. Se não estás comigo, me sinto vazio. Sertaneja. Número 6. sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo, em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo e em segredo guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo. www.targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja, número 5. Foi uma escola onde eu aprendi que sem você eu faço qualquer coisa menos ser feliz. Não canso de te esperar, minha esperança diz que vai voltar. Se faço uma canção, você é quem me inspira. Se tento uma nova paixão, meu coração se irrita. Diz que devo te esperar a vida inteira assim, se precisar. Tive que ficar só pra poder entender que sem você tá bem pior. E sinto por você, resumo em três palavras: amor, amor, amor e mais nada. Tive que te perder, tive que ficar só pra poder entender que sem você tá bem pior. E sinto por você, resumo em três palavras: amor, amor, amor e mais nada. Amor e mais nada. Foi uma escola onde eu aprendi que sem você eu faço qualquer coisa menos ser feliz. Não canso de te esperar, minha esperança.

Everybody loves Target. Todo mundo ama Target, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui, Ricardo Borges e o Arena Sertaneja, as 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. Acompanhamos a quarta colocação, que pertence a Bruno e Marrone. Te amo tanto. Número 5, Maria Cecília e Rodolfo. Três palavras. Sexto lugar para Luan Santana. Amar não é pecado. E na parada sertaneja da semana, o sétimo lugar fica com Leonardo. Me apaixonei por ti. Porque Target é sinônimo de sucesso. Viva o mundo Target! TargetW.com. Absolutamente o melhor conteúdo do mundo da música, moda, esporte e entretenimento. Afinal, TargetW.com é a referência para o mundo. Daqui a pouco, as três melhores colocações da semana na parada sertaneja, o clímax no chart. É bem rápido, baby. Voltamos em instantes. Estamos apresentando Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Queres ouvir os melhores sets de DJs? Um mix que dura e dura e dura? Ficar a ouvir grandes sons durante horas sem blá blá blá pelo meio? Então fica atento a Electric Nights, o teu programa de dance music 7 dias por semana. Electric Nights, da meia-noite às 2 da manhã, na Antena Best. Alinhas? Os grandes sucessos do momento podem ser escutados na Antena Best. De segunda a sábado, não percas as novidades fresquinhas acabadas de sair da fornalha dos singles e que vão tocar aqui, na tua estação preferida. São 14 em linha. De segunda a sábado, às 2 da tarde. Antena Best. Linhas. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Voltamos a apresentar Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Número 3. Traz tanta sedução, paixão que faz sonhar. Seu amor me faz descobrir em mim que é bom demais te amar. Se o céu tem estrelas pra noite enfeitar, não invejo porque eu tenho você. Se as flores deixam o perfume no ar, não invejo porque eu tenho você. Tá do coração, já virou paixão. Como é bom acordar do seu lado. Tá no coração, já virou paixão. Se acabar um amor grande assim, é um pecado. Se o céu tem estrelas pra noite enfeitar, não invejo porque eu tenho você. Se as flores deixam o perfume no ar, não invejo porque eu tenho você. Tá no coração, já virou paixão. Como é bom acordar do seu lado. Tá no coração, já virou paixão. Se acabar o lado. Tá no coração, já virou paixão. Se acabar um amor grande assim, é um pecado. Se acabar um amor grande assim, é um pecado. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja, número 2. O que tem por trás desse sorriso que me deixa fissurado em você? É um misto de desejo e vício. Já tentei, mas não consigo entender. Toda vez que eu te encontro, sinto os pés fora do chão. Toda vez que eu te olho, não consigo dizer não. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Quando eu notei, já era amor, eu não imaginava. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Quando eu notei, já era amor, eu não imaginava que eu fosse querer. Era você. Toda vez que eu te olho, não consigo dizer não. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Quando eu notei, já era amor, eu não imaginava. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Todo mundo ouve, todo mundo ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E o segundo lugar da semana na parada sertaneja fica com Jorge Mateus. Pra quem entender, abrimos o bloco com o terceiro lugar, que é de Daniel. Tá no coração e tá pintando aí o topo da parada sertaneja. Simplesmente a música sertaneja mais executada no Brasil na semana. Antes, um grande beijo aos milhões de ouvintes que acompanham Target em todo o planeta, através das melhores rádios que estão em rede. Ouvintes que são a razão de tudo. Eu, Ricardo Borges, estou indo nessa, mas a qualquer instante estou de volta aqui na maior rede internacional de rádios. Lembre-se de clicar no portal que é referência para o mundo.